Então, muito boa tarde a todos. Boa tarde ao colega Adão, que foi disposto a estar aqui connosco hoje para mais uma vez discutirmos, debatermos, partilharmos ideias à volta do tema sobre a importância da inteligência financeira para a saída da pobreza. De facto, é um tema interessante que foi inspirado um bocado, penso que a maior parte mesmo, no livro A Cabra da Minha Mãe, do escritor e empresário angolano Ricardo Canhama. E trata-se de uma experiência de uma mulher que, mesmo depois de ter perdido o marido e perdido todo o património, acreditou na prosperidade financeira. Resumidamente, é isto que o livro tenta apresentar. Penso que o nosso preletor vai adaptar um pouco algumas coisas do que o livro diz para nos trazer então aqui da cultura financeira para se sair da pobreza. Portanto, em termos de perfil, o nosso colega Adão já é alguém de casa, é ativista social, é formado em planeamento e direção de programas e projetos e tem uma vasta experiência em trabalhar com a sociedade civil, sem dizer de outras experiências já adquiridas através da sua colaboração e participação em organizações, quer nacionais como internacionais. Portanto, sem mais demora, eu vou então passar a palavra ao Adão, que já conhece a metodologia utilizada nesse espaço. Tem um momento para fazer a sua apresentação e, posteriormente, o espaço de debate. Então, mais uma vez, Adão, obrigado pelo tempo e disponibilidade para partilhar e fazer essa reflexão conosco. Muito obrigado. Gostaria de agradecer aos colegas por estarem aqui para refletirmos um pouco sobre a inteligência financeira. Temos que. É hábito, assim, é habitual nós. Cada um depende da responsabilizar na outra relação à sua profissão. Os Estados, quando estão a trabalhar mal, responsabilizam o cidadão pela sua condição de pobreza e o cidadão responsabiliza o Estado pela sua condição de pobreza. No fundo, cada um tem um papel a desempenhar e ser responsável por seus atos. Em linguagem popular, diz-se que quando você semeia pedras, acaba colhendo pedras. E quem semeia a chuva, pode estar. Esta reflexão que eu trago, nada mais como para chamar a atenção aos colegas e também estimular. Cada um tem uma energia dentro de si, tem um lado que nós aproveitamos pouco. Antes, os seres humanos iam para o lado que tem mais forte. Aquela pessoa que, do ponto de vista muscular, era mais forte em relação aos demais, já toda a gente respeitava e via como uma pessoa de admirar. Mais tarde, começou a se respeitar aquele que tinha mais posse no meio. Depois passou essa fase de quem tem mais dinheiro, mas também passou a se respeitar os mais aqueles que sabem usar a inteligência, ou seja, o conhecimento a seu favor, começaram a superar aqueles que possuíam recursos debaixo do sol e que menos exploravam, passaram a ser, então, essas pessoas mais ricos. Estamos a ver o caso do Japão. Estamos a ver o Japão, um país que apenas boa parte do seu território é montanhoso, com aparência de vulcões, mas que comparativamente aos países que apresentam potencial e buscar a potencialidade dos outros para transformar aquilo a seu favor. Então, na inteligência financeira, o que nós fazemos é perguntar se você é sonhador, se você acredita no sonho ou acredita no seu potencialidade, naquilo que você é e vai atrás do seu sonho. E se você é um dos sonhadores, você sabe como conseguir esse sonho, sabe quais são os passos que você deve dar para tornar o seu sonho em realidade. E muitas vezes nós começamos uma batalha, mas chegamos no caminho, paramos, dizemos, não vou conseguir. Acabamos por desistir, por achar que o caminho é tenioso demais, e que a trajetória para mim, segundo a minha capacidade, não seria possível. Mas, no fundo, se você acreditar e apostar um pouco mais em si, na sua sabedoria, nos conhecimentos que tem para poder usar a seu favor, acabará por descobrir que nada é impossível. Para isso, primeiro precisamos fazer autodiagnóstico em relação àquilo que nós somos, quais são as suas potencialidades. Daí então, para quem sonha atingir a prosperidade, precisa descobrir a escada para a riqueza. O primeiro passo é procurar ver as coisas com os olhos da realidade. Aceitar a sua condição social e econômica de hoje e não procurar fazer coisas acima da sua capacidade apenas para impressionar os outros. Temos muita gente, ela não precisa mudar a medida de casa, mas só pelo facto de ir à casa do amigo, à casa do vizinho, igual o vizinho, é também procura fazer a mesma coisa. Tenho 5 mil dólares no banco, vai comprar um carro bonito, o único 5 mil, vai comprar um carro só para impressionar. Que é necessário descobrir a sua própria categoria. O que significa que criar uma consciência de não importa se és pobre ou rico, jovem ou velho, ter a consciência de que todo mundo gasta para poder viver. Mas o importante é compreender que existem diferenças entre ricos e pobres. Há pessoas que nascem pobres e morrem pobres. E tem aqueles que nascem ricos e morrem ricos. E tem aqueles que nascem pobres e acabam morrendo ricos. E para nós o mais importante, se você nasceu rico, procura manter esse estado. E se nasceu pobre, deve acreditar que a pobreza não é uma condição escondida, mas nascemos, começamos a vida porque não temos nada, mas os bens da riqueza pode ser adquirido. O pior é você perder o status de riqueza para tornar-se. Então, quem já descobriu a sua categoria? Para isso você precisa sair, ou seja, se precisa sair, se acredita que não és rico, porque tens uma casa ou tens um carro, mas acha que precisa sair da condição em que você se encontra, é urgente localizar a sua categoria da vida. Depois decide em que duas categorias você gostaria de estar. Pronto. Então, nós temos aqui a primeira categoria, que é a categoria do pobre crônico. O pobre crônico é a categoria dos mais pobres e de pessoas que se sentem infelizes. Às vezes, não porque você tem dinheiro, mas que falta alguma coisa para completar a sua felicidade, e muitas vezes também o dinheiro você não foi buscar, se o dinheiro você não foi buscar dos meios honestos, é muito difícil você lutar e se sentir feliz. Porque você sente sempre que falta alguma coisa. Ou algo está sempre a incomodar você. Então, o recurso a meios honestos para poder adquirir riqueza vai lhe permitir ter essa vida aqui. Ou seja, uma pessoa pobre é aquela, toda aquela pessoa que tem que andar atrás de dinheiro. Quer dizer que o dinheiro faz-lhe escravo. E a forma para identificarmos essa categoria de pessoas, nós temos o seu rendimento. O rendimento é inferior às suas despesas e igual à dívida. Hábitos financeiros. Gastar sempre mais do que aquilo que você recebe e depois recorrer à dívida. Na segunda categoria, temos pobres equilibrados. A forma para podermos identificar são pessoas que, em geral, têm rendimentos igual à despesa, apesar de não ter dinheiro ou crédito, mas são pessoas que não têm uma economia para o futuro, ou seja, não faz nada para garantir o amanhã. Em termos de história financeira, são pessoas que têm hábito de gastar tudo que ganham, ou seja, se ele ganha 100 mil kwanzas, no final do mês, gasta a integridade dos 100 mil kwanzas. E, em termos da verdade, a saber, enquanto tiver a tendência e o hábito de gastar tudo que ganha, é e permanecerá sempre como escravo do dinheiro. Na terceira categoria, estamos a ver pobres médios. A fórmula do rendimento é igual à despesa mais poupança. Mas poupança dele para fazer o quê? É virado para o consumo. Hábitos financeiros. Em geral, são pessoas adultas que economizam para gastar mais caro, para o dia onde compram. Eles economizam para um problema específico, ou para comprar um carro, ou para comprar um telefone mais caro, ou então para mudar a mobília de casa, mas nunca para fazer um investimento no futuro. Como consequência, a longo prazo, depois de gastar para comprar carro ou qualquer coisa, ficam totalmente sem dinheiro. Ele é capaz de comprar um carro, um V8 agora, e depois de aparecer para lhe prestar dentro do carro. Depois temos a quarta categoria, que é a categoria dos sonhadores. Os ricos são diferentes, mas têm pontos em comum. Eles nunca gastam a integridade de gama, também ao serviço do consumo. Economizam pelo menos 10% dos seus rendimentos para construir os fundos, ou seja, seus fundos de investimento. Situação permanente. O rendimento e a despesa mais 20% da poupança para o investimento. Na realidade, o rico, ou seja, se você deseja tornar-se rico, precisa economizar com o objetivo de construir um fundo de investimento. Os ricos são aqueles que têm fontes que rendem mais dinheiro, quer dizer, aqueles que aplicam e fazem salário pode estar aí em atraso, todo mundo vai gritar, mas você está tranquilo porque tens um relógio que rende, assim, tens uma barbearia, tens um pequeno negócio e rende dinheiro para si. Agora, eu queria partilhar com os colegas algumas habilidades de poupança. Porque ao longo das palestras que nós estamos fazendo, algumas pessoas têm colocado questões como nível de salário, principalmente para aqueles que estão no nível de salário mínimo, dos 30, 20 mil, 40 mil, 50 mil. Imaginemos que as despesas familiares já ultrapassam os 30, 50 mil. Como é que essa pessoa faz para poder economizar? Contado nessas questões, eu fui desenvolvendo algumas planilhas para ajudar cada pessoa. Tem famílias ligadas, pessoas que fazem comércio ambulante, né? Pessoas que vivem com rendimento próprio, ou seja, do mercado informal, e tem também para aqueles que esperam o salário no fim do mês. E como poupar não é uma tarefa fácil. Então, eu chamei de desafio da poupança. Toda pessoa, quando decide tomar a decisão que quero transformar a minha vida, preparar a transformação da minha vida, ou pelo menos refinanciar o meu próprio projeto, depara com algum desafio. Desafios que podem ser, do ponto de vista cultural, da maneira como nós estamos acostumados a viver. Se eu souber que o Nelson está a fazer poupança, me confessou que já conseguiu poupar pelo menos 50 mil pães. Se eu tiver problema, certamente a primeira pessoa a bater a porta será o Nelson. E nós temos outro lado que é o sentimentalismo e solidariedade familiar. Se ele veio chorar, tenho essa poupança, então vou pegar exatamente naquilo que eu comprei para projetos futuros, vou pegar, quer dizer que eu estaria a adiar os meus planos. No livro tem uma parte que eu não coloquei aí, de como organizar o arranjamento. Distribuição para aquele que não é ganhado. Mas, aquilo para as pessoas que têm um salário mais ou menos comportado, a partir, por exemplo, pode funcionar a partir de 100 mil pães, isso pode funcionar. Mas, abaixo disso, fica muito difícil e, do ponto de vista para financiamento dos projetos futuros, pode ser um pouco pesado. Daí que a razão de eu desenvolver esta planilha. Por exemplo, eu tenho aqui um desafio chamado de 52 semanas, que começa com 30 quantas. 30 quantas. Suponhamos que para uma pessoa que vende, uma senhora que vende banana, está a começar com 5 mil quantos vendendo banana e jambuba. Ele pode preparar, ou seja, financiar o seu próprio negócio, começando com uma brincadeira de poupança que começa com 30 quantos. É que a poupança é feita de acordo com o número de meses. Deixa eu ter aqui um curso. Já seria consegui colocar isso aqui na apresentação. Nós temos, o ano tem 52 semanas. E dessas 52 semanas, nós temos a primeira semana até 52. E começo a poupar por 30 quantos. Na primeira semana, eu coloco 30 quantos na minha caixinha. Tenho saldo de 30 quantos. Na segunda semana, vou colocar 60, porque tenho que fazer semana 2 vezes 2 vezes 30. 60 quantos. Tenho saldo de 90. Na semana 3, terei poupado, ou seja, vou colocar 90, que são 3 vezes 30, e terei uma poupança de 180. Assim sucessivamente, até a 52ª semana, a última poupança que você vai colocar será de 1.560 kwanzas e terá uma poupança de 41.340 kwanzas. Já dá para comprar cachos de banana ou e distribuir se tem mais algumas meninas em casa, filhos, pode colocar em diferentes pontos para ampliar o negócio. Ou então, aquela outra amiga também que não tem nada para, não tem nenhuma base de capital, que pode lhe dar o negócio para ir vender, que no final do dia, tira o dinheiro de jantar e vai conseguir. Assim você consegue diversificar. Pois tenho também de 50 kwanzas, para aqueles que têm outro nível de capital. Com o mesmo exercício, no final de 52 semanas, terá poupado 100 kwanzas. De 50 kwanzas, no final do ano, terá poupado 68.300 kwanzas, que já dá para também reforçar as suas finanças. Dos 100 kwanzas, com 100 kwanzas, usando a mesma metodologia, chega no final do ano a poupar 137.800 kwanzas. É possível porque a pessoa, como o negócio é informal e o rendimento é diário, e pode aproveitarmos essas pequenas poupanças, que é possível cada semana, por exemplo, segurar 100 kwanzas, 200 kwanzas, 300 kwanzas. A nota mais alta que ele vai poupar, que ele vai colocar na caixa, com a poupança de 100 kwanzas, é 5.200 kwanzas. É possível uma pessoa pegar e refinanciar o seu negócio em um ano. Imagina, com 100 kwanzas, 137.800. Se você ganha 100 mil kwanzas e tiver a poupar mensalmente 30 mil kwanzas, mesmo assim não chegarias a 137 mil. Chegarias no máximo a 60 ou 50 mil. 30 mil? São 300 mil kwanzas. 30 mil são 300 mil kwanzas. Mas para aquele que é o assalariado. Mas para aqueles que não conseguem segurar em uma única vez 10 mil kwanzas, conseguir economizar 137 mil kwanzas com pequenas poupanças, é possível refinanciar o seu negócio. E muito difícil, por exemplo, ir atrás do banco para emprestar. Se tivesse que ir, por exemplo, aderir a um produto de crédito, por exemplo, 100 mil kwanzas, em um ano pagaria o dobro disso e muitas vezes nem sequer poderia sobrar com alguma coisa. E para aqueles que têm salário, no vosso caso, tua chamada de desafio de 12 semanas. Poderia começar com uma poupança de 2 mil kwanza, por exemplo. Uma poupança de 2 mil kwanza, isto é para, no caso, para aqueles que ganham um salário mais baixo, estamos a falar aí de salário de 60 mil kwanza a 80, porque a última poupança, ou seja, a última, a partir do mês de outubro, você depositaria 20 mil kwanza. No mês de novembro, 22 mil kwanza, e no mês de dezembro, 24 mil kwanza, o que fazia cerca de 56 mil kwanza. Quer dizer que você faz um exercício de poupança, começando com 2 mil kwanza, no segundo mês, 4 mil kwanza, assim sucessivamente, teria uma poupança de 156 mil kwanza. Quer dizer que se você fazer com 5 mil kwanza, a última nota que você ia colocar seria, seria de, com 5 mil kwanza, a última nota que você seria de 50 e de 60 mil kwanza, e 60 mil kwanza, tu terias aí 390 mil kwanza ocupado, começando com 5 mil kwanza, um pequeno exercício. Isto para não sentir-se, quer dizer que tu muito... Então, pessoal, 5 mil kwanza por semana, é isso? 5 mil kwanza na primeira, no primeiro mês, não, por mês. Ah, mês, por mês. Durante um ano. Para aqueles que têm um rendimento fixo, salário. Ah, salário. Okay. No primeiro mês depositaria 5 mil kwanza. Depois, cada mês, 10. No segundo, 10. Ah, exatamente. E sucessivamente. Não, mas sobe. Cada mês, 5. Cada mês, você vai subindo. 5 por 5, ok. Vai somar o número do mês vezes 5 mil. Ah, ok. Sempre o número do mês vezes 5 mil. Janeiro, 5 mil. Fevereiro. No segundo mês, 2 vezes 5. 10. Vai sempre a subir. Alguém que trabalha, alguém ganha 20, vai para 10 e vai viver tudo. Não, aí já okay. Não, 20 já é menos. A missão, a nível da sua missão, não, de acordo com a sua realidade. De acordo com aquele que é o teu rendimento. Se você ganha 20, não vai querer poupar 5, depois 10, depois não vai ter dinheiro. Se você ganha. Não, usa 30, ou 50, usa 100. Você tem que ir por esta via. Exatamente. Tem que ir por esta via. Pronto. É que o objetivo é você criar construir um capital para iniciar a fazer. Desculpa interromper o Adão. Há um cientista que disse que poupar não é guardar muito dinheiro, mas é guardar sempre alguma coisinha, mesmo o mínimo que seja. Só que às vezes queremos guardar já muito, não é realista. Por exemplo, para quem esse estamos a falar é para uma meta de curto prazo, um ano. Você quer construir um capital para te assegurar nos anos seguintes ter algo que te garante que se o salário atrasar, não tem que estar preocupado. Também pode usar o método para planificar para o filho que está na universidade para o ano seguinte, não para este ano. Você tem que preparar para o ano seguinte, sem sentir grande peso em termos de seu. Okay. Uhum. Yeah. Obrigado, Adão. Penso que os colegas quererão colocar algumas questões. Eu agradeço a Adão por esse resumo. Penso que o livro deve ter muito mais coisas que se pode ler. Mas uma coisa que eu fiquei a pensar, bom, também até onde vão os meus conhecimentos, sabe que uma das formas de fazer circular liquidez ou dinheiro nas famílias e nas empresas é através do recurso ao crédito. Não é? Então, mas na apresentação, o incentivo aqui é quanto menos recorrermos ao crédito, melhor, podemos construir um capital a partir dos nossos próprios rendimentos, quer sejam eles fixos, que vêm por via do salário, ou não, um negócio que venhamos. Não é apologista do recurso ao crédito, nesse caso, vai investimento. Olhando pela taxa de juros aplicada no nosso país, eu não a consideraria, não encorajaria muito o recurso de crédito. É só fazer um... se nós imaginamos que você quer, precisa de 100 mil quantos para fazer o crédito, juro de 18%, 100 mil quantos. E para pagar, vamos dizer, 12 meses, okay? 100 mil quanto dividido a 12 meses. Primeiro vamos dividir as parcelas, 100 mil quanto em 12 parcelas, e cada nessas parcelas aplicamos uma taxa de juros de 18%. E tira faz vezes 12 meses, junta com 100 mil quanto e divide por 12 meses. Quanto e divido isso por 12 meses, vais achar as parcelas que você vai pagar por mês. Se você tivesse planificado de acordo com aquelas parcelas, nem chegarias a 12 meses. Em 5 ou 6 meses, irias liquidar a conta. O resto dos 6 meses que você vai pagar é o lucro para o banco. Você está trabalhando para o banco. Mas sabe, isso parece é uma reflexão mesmo, porque bom, na economia também existem várias teorias diferentes, né? Mas sabe que normalmente quem faz mais recurso ao crédito não são os pobres. São os que mais têm dinheiro, mais recorrem ao crédito. E ele não recorre ao crédito porque ele não tem dinheiro, até porque na conta dele tem dinheiro. Ele recorre ao crédito, ele quer manter o dinheiro dele como está ou crescendo, e aquele dinheiro ele só usa como uma garantia para ele conseguir o dinheiro do banco. E a riqueza dele permanece ou aumenta, que até pode fazer uma aplicação do dinheiro dele. Aquilo aumenta, mas ele recorre ao crédito, quer dizer, ele tem o dinheiro dele ali, só, é como uma garantia só, para ele conseguir o dinheiro do banco. Também não é permitido alguém fazer crédito, igual de banco da rua, sem você ter pagado o banco. Exato. E a garantia, e a nossa banca, a garantia é o próprio dinheiro. É o próprio dinheiro, não há caso. 90%. 90%. Se você já está aí atrás do crédito, porque você não tem nada para iniciar, imagina o crédito para iniciar o negócio. Você já está aí atrás do crédito porque não tens nada. E vai pagar essa taxa de juros que é mais alta que a miséria da cidade. Quer dizer que está condenado a trabalhar para conseguir repor o dinheiro do banco e não para você criar uma estabilidade. E muitas vezes, com o risco de não conseguir mesmo honrar os compromissos, porque o juro, ou seja, a maior parte do lucro, quer dizer, que não tem possibilidade de refinanciar o próprio negócio. Ok, colegas, Sim. O debate começa com a questão. Você se considera um sonhador à prosperidade? Eu me considero por quê? Porque eu acredito no ser humano. Eu acredito muito nas pessoas, as pessoas não imaginam o quanto eu acredito nas pessoas. Mas isso remete para uma experiência de Paulo Freire. Paulo Freire formou-se em advocacia. E ele deixou de exercer a advocacia por causa disso. Porque ele tinha que obrigar um jovem dentista que havia contraído um crédito a pagar. Quando Paulo Freire foi ter ao contato, mas ele não tinha nada para pagar. Ele viu que as regras financeiras são injustas. Eu não tenho perfil para ser esse profissional. Porque aquele profissional está bem, você não tem nada, mas eu tenho que cumprir as regras. Quer dizer, isso remetendo à minha confiança no ser humano. O ser humano tem que ter perfil para fazer aquilo que está a fazer. E eu acho que se as pessoas com perfil de coaching financeiro, como é o caso do... Como é que chama-se? Deve ser encorajado. Se ele tiver esse perfil, ele deve efetivamente fazer essa missão. Se o Adão também tiver esse perfil, também pode fazer essa missão de coaching financeiro. E essa é a minha confiança. Se as pessoas fizerem aquilo que elas gostam, de que têm perfil, isso para mim me dá garantias de prosperidade. E eu sinto que o que se passa no país não é isso. As pessoas estão a fazer coisas que não gostam, sempre a motivação deles completamente desencontrada, só está aí por causa de salário. E isto efetivamente me preocupa, isso adia cada vez mais a minha confiança do que o país vai acontecer enquanto eu estiver vivo. É só isso, mas se as pessoas mudarem e começarem a fazer aquilo que gostam, um funcionário que se inscreveu para ser funcionário público, se gostar, passa bem, o dono do mundo está aqui na verdade gosta dessa missão, passa bem, sabe? À medida que eu vejo as pessoas a fazerem aquilo que gostam bem, a minha confiança na prosperidade começa a aumentar, mas eu não estou a ver isso. Então, isso é um elemento. Um outro elemento. Eu tenho um crédito no Banco Sol. Não paguei. Isso para dizer o quê? Muitas pessoas não conhecem isso. Estás a pagar? Não estou a pagar também. Já vou dizer porquê. Muitas pessoas não conhecem isso. Você é do partido. Do partido do Banco Sol não paga. Não, eu sei. Muita gente não conhece isso. E eu fui, eu fiz uma carta pública ao Banco Sol. Eu disse, olha, a lei diz, a lei fala sobre isso. O problema está nas pessoas. Estão a fazer coisas que não gostam. A lei fala sobre esse crédito. Esse é um crédito que o Estado subsidia. É um crédito para tirar as pessoas da rua. É um crédito para potenciar o mercado informal e integrar na economia formal. Muita gente não conhece isso. Desde o Ministério das Finanças, onde se opera esse crédito, até na banca, que é o operador desse crédito. Depois ele ainda integra a Minapen, integra as incubadoras. Eles não conhecem essa informação. E porque não conhecem isso, não sabem que a maior exigência desta medida do Estado também não é própria do Estado. Isso é medida do G20. Se vocês verem, quando o ministro das Finanças foi ao encontro no encontro do FMI, o Banco Mundial, aqueles encontros anuais, ele fala sobre isso, ele diz, olha, mas vocês estão a criar problemas dos bancos operadores e vocês querem que as nossas populações sejam incluídas economicamente. É uma medida que o G20 orienta para os países subdesenvolvidos terem programas de inclusão financeira. O que nós estamos a ver aqui, esses chiquilamanes, faz parte do pacote da inclusão financeira. Só que os operadores que estão nesse mercado não conhecem isso. E se não conhecem isso, aquilo não funciona só com a disponibilidade financeira. O muito importante é o conhecimento. O conhecimento é mais importante que o próprio dinheiro. Quer dizer que quem está a fazer isso, se ajudar as pessoas a conhecerem isso, nós temos condições de meter aquela senhora que está a vender bombom com jurupa, sem padrões de higiene, de preços aceitáveis, a mudar. Então, esse tipo de coisa pode ser útil nessa perspectiva mais coletiva do que individual. O capitão me pergunta, você acredita nisso? Não, perspectiva privada não, numa perspectiva privada. Se vocês veem o relógio do Banco Mundial, nós estamos a fazer pobreza todos os dias. O Banco Mundial desenvolveu uma metodologia de análise para ver a nível do mundo em tempo real quantos entram para a pobreza e quantos saem. Se você for ver o caso da Angola, é um que está a fazer pobreza todos os dias. Quer dizer que você está num contexto em que só poucos vão se dar bem. Quer dizer, ele se deu bem, a probabilidade de outros se darem bem fazendo o que ele faz é menor. Porque o contexto é muito adverso ao dar-se bem. Agora, se nós tivermos uma intervenção sobre a coletividade, por exemplo, assim, ir num distrito como o Rangel, que tem 200 mil, você trabalha com o administrador, tem que perceber que a missão dele, ele está aí, o Estado existe para o bem-estar das populações, alguém que incorpora isso, dizer, pô, isso é importante, vamos fazer isso em relação aos programas que o Estado já tem para a coletividade, individualmente, na minha opinião, não é funcional. Até só, né? Uma outra questão. Adão, obrigado por ter trago para o nosso espaço um tema de veras de extrema importância nos dias de hoje, porque todos os dias nós vemos a nossa situação financeira, a decadência, né? É só olhar para aquilo que está acontecendo. Vamos pegar naquilo que o Nelson disse há bem pouco tempo sobre o contexto. O contexto é diverso. Né? O contexto é diverso. Ontem, 10 mil kwanzas, hoje é zero. Né? Hoje é zero. Nós estamos a ver o kwanza depreciar-se todos os dias. Só para um exemplo, o nosso salário caiu, até caiu mais cedo. O que nós gastávamos antes em casa para alimentação, epa, subiu, financialmente. Aquele dinheiro que eu tinha para poupar, epa, espumou-se. Não é uma reclamação que estava a fazer. Não, não é. É um desabafo, se calhar. Se calhar é um desabafo. Yeah, espumou-se, Adão. Então, não está a ser, não está a ser fácil. E eu também li o cabra da minha mãe. Eu li. E tanto é que a gente esteve a falar há tempos com o mãe velho Vegas, que aquele livro, de facto, é bom. Abriu-nos um pouco a mente. Mas... é difícil fazer o jogo de cintura entre nós. Está a ser difícil. Yeah, para o nosso contexto está a ser difícil. E é incrível. Ainda hoje estive a ver ouvi um comentário na LAC. Aquele empresário indiano que foi preso, multado, né? Mas vai pagar 1 milhão de não sei o quê. Ele disse assim, todo indivíduo que hoje quer ser empresário está com medo. Está com medo por quê? Porque não faz sentido ir para o mercado vender. Porque aqui não se cumpre aquela questão da lei da procura e oferta. Sim, porque o mercado deveria se... como é que se diz? Autorregular-se. Não é o Estado que vem com mão de ferro e diz vai prender o senhor porque abriu. As pessoas estão indo lá comprar. Mas tem alternativa. Se lá está caro, vão a outro sítio. Não é isso. Não é assim que o mercado diz. Coagir para... Não faz sentido absolutamente nenhum. Na televisão. E ele disse assim... qual é o empresário que está lá a ver isso na televisão, que vai estar encorajado a vir para aqui para Angola investir? Não sei, se tem. Estão a congir os empresários. Então, aquilo que o Nelson traz como contexto, o nosso contexto é muito adverso. Epa, gostaríamos todos nós de fazermos alguma poupança todos os meses, quando o salário vem. Mas não está fácil. No final do dia vem outra medida, olha, a minha menina tem uma menina de 17 anos, o caderno que era 1000, agora já é 2000 kwanzas. Está a ver? Então tudo isso conta. Okay. Agora, isso é bom, é bom. Deveríamos estar encorajados. Eu também tenho estado a encorajar as outras pessoas para dizer, epá, temos que nos desafiar para sair da pobreza. E um dos desafios para estarmos sair da pobreza é de facto essa. A questão de ter uma cultura financeira um pouco mais regrada, mas não está fácil. Olha, há uma coisa, uma expressão que o Samunga utilizou, duas coisas. Que me parecem também ser o resumo do livro, que tem a ver com a poupança, essa é uma das coisas para criar riqueza, não é? Parece que o livro quer mostrar que é possível poupar sem recurso a esses créditos, por exemplo, a pessoa poupa e consegue gerar alguma riqueza. Mas também o que o Samunga acabou de falar, que é uma coisa importante, que é a disciplina financeira. Uma coisa que o Adão mostrou aí, que é um fato, independentemente do contexto que estamos a viver, infelizmente muitos de nós angolanos estamos a viver na ilusão. Primeiro, queremos gastar mais do que aquilo que são os nossos próprios recursos. Segundo, eu quero comprar as coisas porque o outro também está a comprar. Não porque eu tenho capacidade. É porque fulano foi ali naquele shopping, eu também quero ir. Mas se os teus recursos não permitem, vai em outro sítio. Arranja outro tipo de diversão. Cria outras alternativas, e não, porque não, também tenho que ir mesmo ali. Então, gasta o pouco que tem, porque quero ir também ali, quero participar também naquele show do não sei lá quê. Então, o pouco que tem, nós estamos a viver muito de ilusão, tá vendo? De olhar porque o outro está a fazer, também quer fazer. Isto não ajuda em nada as pessoas. Então, nós temos que educar também as pessoas a terem alguma educação financeira, tá vendo? E isso parte mesmo por ir para as escolas, para as famílias, educar financeiramente as pessoas, estabelecer prioridade nas despesas, está a ver? Porque, além do nosso contexto que é adverso, eu acho que há questões mesmo pessoais de educação que precisamos ensinar as pessoas, para além do contexto, está a ver? O contexto, sim senhor, também é difícil manejar o nosso contexto, porque a situação é muito difícil, mas se eu, se eu ganho 20, eu não vou querer fazer compras para a minha casa de 18 mil kwanzas. Não, vais ter que fazer despesas à medida daquele teu dinheiro mesmo. Está vendo? Sim, não, mas faz a medida do teu dinheiro, está vendo? Faz a medida do teu dinheiro. Não olha a despesa olhando para o Samunga. Eu, por exemplo, olho muito isso, mesmo as empregadas em casa e tudo. Ela está a olhar para o salário dela a partir da tua despesa. Aí ele vê, se ele está a comprar isso tudo, está a me dar isso, eu vou fazer com ele que é. Está a perceber, né? É? Não, não. Então, nós temos que educar as pessoas nesse sentido. Mesmo o empresário. Empresário não, mesmo alguém que vende uma coisa, eu noto muito isso, sinto isso na pele. Ele te cobra o preço de um serviço, não pelo serviço que ele vai te prestar, mas olhando para ti. Esse cota aqui, não, esse cota aqui, eu vou lhe cobrar isso. Não, mas não é o preço justo. Ele está a olhar para ti. Por isso eu até vou já de calção na praça, tudo à toa, para ver se não me cobra, deixa o carro no sítio. Tá vendo? Mas hoje, por exemplo, essa questão que traz. Se nós tivermos que olhar desapaixonadamente nessa questão da alternativa, hoje tu vas ao 30, ao mercado 30, não sei até que ponto é vantajoso. É a especulação. Coisa. Sabe porquê? Uma outra coisa é a especulação. Deixa só. As pessoas que vendem querem tirar mais do que 100% do que aquele que aplicar. Posso continuar? Uma pessoa que comprou uma coisa a 50 não pode querer vender a 300. Aí é que está. Nem a 200. Isto não é lucro. Não vou dizer a certa, mas o Estado tem que tentar buscar. Porque essa questão, essas medidas todas que foram tomadas são até boas. Mas tinham que ser acauteladas contra as. Outros meios. Eu, por exemplo, vivo em Cacoaco. Se tiver que ir por 30, ida e volta, só de combustível, são quantos paus? É uma viagem grande, são quantos paus? É verdade que lá posso comprar, se calhar, o tomate a menos mil quanos. Mas o combustível que eu gastei de Cacoaco... Estás a ver? Então, tudo isso, as alternativas também estão um bocadinho complexas para nós. Mas essa abordagem que o João Domingo traz é importante. É verdade que nós temos que começar a olhar para nós, para o nosso umbigo. Quem sou eu, de fato? Antes do senhor dar um responder às questões. Quase que eu fui ultrapassar, mas mesmo assim vou fazer essa questão. Até que ponto essas medidas econômicas de um determinado país podem afetar a nossa poupança? Por exemplo, eu já tenho a educação para poupar. Estipulei que ganho 50 e tenho que poupar 10. A essa altura, estou a correr. Esse mês estou a comprar um saco de arroz a 2.500 kwanzas, por exemplo. O próximo mês, só, mais ou menos. Há especulação ou há uma outra medida? Até que ponto isso vai afetar naquilo que é a minha poupança? Será que devo deixar de poupar os 10 mil que eu estipulei para poupar e começar a poupar mais um mil kwanzas? Ou como é que é? De parte, o João também ajudou. Responder muitas questões. Aquilo que estamos a dizer que a cultura financeira tem a ver com as práticas reiteradas de como no passado, até o presente, temos feito uso dos nossos escassos rendimentos. O dinheiro, ou seja, o dinheiro nunca chega para satisfazer as necessidades. As necessidades são sempre maiores que os outros. Exatamente. À medida que as nossas necessidades começam a ser supérfluas, passamos determinados desejos, vontades, que entravam também na lista das nossas necessidades. As minhas necessidades, que necessidade para mim, talvez para o capitão, é desejo. Ou que é desejo para. Então, para mim, é uma necessidade fundamental. Então, temos que olhar muito mais a nós, nos situarmos à realidade. Qual é o contexto de hoje? E como que eu fazia no passado e como eu vou fazer daqui para frente? Aí você está a situar-se. Se o saco de arroz era 2.000 quantos. E hoje está a 4.000. Quer dizer que o teu salário foi depreciado praticamente a 50%. Então, use esse 50% do seu salário real. E antes de realizar qualquer despesa, tira desse 50% 10%. Porque se você não tirar, vai acabando gastar os 10% em coisas. Quando sentar e ganhar a consciência, você vai ver que não era tão importante você comprar aquilo. Começas a procurar se destas tem que. Então, vale a pena sempre fazer um exercício de tirar um bocado os 10% e fazer esse exercício até o final do ano. Você terá economizado alguma coisa do que simplesmente para o contexto agora está difícil e é melhor não poupar, não poupar o dinheiro. Não poupando, não fazendo esse exercício, chega ao final do ano, não tem nada, e se você tivesse feito um exercício de tirar 10%, que não é grande coisa, depende do valor, dos 10%, né? 10% de 1 milhão. Exatamente, 1 milhão já. Olha para esse contexto como um contexto normal. Mas, tal como diz o Nelson, que também se disse, o nosso contexto é muito complicado para a classe empresarial. Mas, o cidadão não pode se despir do seu papel. Você tem que fazer algo para você próprio. Não está a fazer para outra pessoa. Tem que fazer algo para você próprio, né? Para si. E deixar que, esperar que, ou seja, esperar não, exigir que o governo cumpra com seu papel. Cabe aos empresários, tem a associação dos empresários, tem os sindicatos, reivindicar a questão da regularização do mercado. Aquilo que está a acontecer é a Polícia Econômica, a Polícia Econômica está a cumprir com o seu papel, que é fiscalizar a lei, mas existe a entidade reguladora da economia para cumprir o seu papel, só pena da lei tornar-se ineficaz. Houver resistências e as pessoas passarem a. Quer dizer, quando uma lei é constante, sistematicamente violada, significa dizer que é ineficaz, quer dizer, está descontextualizado, tem que se rever. Ou se revele, ou então se rever as condições que foram criadas para que a lei seja cumprida. Neste momento, nós estamos num contexto em que há necessidade de liberalização, ou seja, padronizar a moeda. O câmbio do paralelo, do câmbio oficial, precisa ser equilibrado. Não podemos ter um câmbio real do mercado, que são 47 mil quantas para cada nota de 100 dólares, e temos o câmbio oficial 23 mil quantas por cada nota de 100 dólares. Quem terá acesso, quem tem acesso ao câmbio oficial e quem tem acesso ao câmbio paralelo? Mas o que temos acesso é da rua. Exatamente. Aí não tem. Daí haverá esse choque. Então, o empresário, até eles já começaram a fazer, abre o armazém a 7 horas, vende com preço real, até 8h30, fecha o armazém, o fiscal, vamos chegar, o armazém está fechado, eles fecharam as portas, simplesmente assim. Então, até que ponto isso pode afetar a nossa poupança? Isso vai afetar a nossa poupança, mas não significa dizer que temos que. Vai afetar talvez o volume que você gostaria de poupar, que é outro que poupava antes 10 mil quantos, pode não ter capacidade de poupar esses 10 mil quantos, mas pode ter a capacidade de poupar 5 mil quantos. O conselho é que não desiste de fazer poupança, porque poupar não é um exercício fácil. Não é um exercício fácil. Segundo o livro, cerca de 80% dos ricos americanos não nasceram em família rica, não nasceram rica, adquiriram a riqueza. Ele próprio veio de família, não é? Ele próprio começou sem financiamento, passou grandes dificuldades, mas acreditou, aproveitou muito bem da experiência de outras pessoas para aplicar a sua, quer dizer, para seu benefício. Quer dizer, quando nós, o conhecimento, né, quando falamos de competência, estamos a falar um conjunto, a capacidade de fazer o uso produtivo dos conhecimentos adquiridos para aplicá-lo a um trabalho, né, de forma a ser realizado com um certo nível de eficácia e de eficiência. Você se usar a experiência dos outros em seu benefício, você vai conseguir. Mas se você, a partir da colocar já barreira na sua mente, isto é difícil, aí sim, você vai, porque muitos procuram justificar para não fazer uma coisa. Você, a partir da já, repara, é difícil. Nesse contexto, é difícil. Quer dizer que você está a justificar algo que você poderia muito bem fazer para não fazer. Conforme o senhor Dauno disse muito bem, quando se fala desta possibilidade das pessoas ficarem tornar-se ricas, mesmo saindo da pobreza, isso também, conforme muitos falaram, depende do contexto. Agora, a pergunta que eu faço é o seguinte: como mudar o contexto? Então, obviamente, um cidadão poderia mudar o contexto do país, porque a nossa pobreza, do meu ponto de vista, estática, tende a piorar. Porque eu vivo no bairro, eu todos os dias me encaro com essas coisas. Há pessoas que vivem de 100 kwanza por dia. 100 kwanza. Ele tem que depender de um chá do vizinho, o vizinho que plantou chá para ir buscar. Porque nós, se nós analisarmos isso na questão pessoal, nosso objetivo é o país. É que a pobreza está espalhada em todo o país. Estamos a falarmos dos dólares. Como é que é possível que todos os angolanos, a maioria, não tenha possibilidade de ter uma nota de 100 dólares? Como é que podemos mudar isso? Quais são as soluções? O que é que nós, como jovens, podemos fazer? O que é que as associações podem fazer? Uma pergunta que eu tinha para fazer. Isso é por geral ou é por ordem? Acho por geral. Quem quiser também contribuir, pode contribuir. Né? Muito rápido. Max é um bom exemplo, né? Mais clássico dos exemplos. Quando ele fala proletário do mundo inteiro, não. Quer dizer, e quando o Samunga diz essa coisa dos empresários estão se sentindo intimidados, eu até vou revisar, ver qual é mesmo o papel da polícia econômica, se efetivamente, se isso pode ser efetivamente mal para nós. Mas eu acho que um dos papéis que nós podemos fazer, na verdade, foi feito já. O Ministério da Economia aprovou a Lei 23/15 sobre cooperativismo. E eu tive a oportunidade de ir ao Ministério da Economia, fiquei satisfeito porque encontrei lá dois bons quadros. Só que é topo. Agora, quando você começa a descer, a desgraça começa também a te acompanhar, né, em termos de preparação das coisas que você vê lá. Mas penso que o cooperativismo é o caminho. Mas é preciso perceber que o cooperativismo pressupõe conhecimento científico. Não basta ter um grupo de pessoas com vontade. É preciso conhecimento científico refinado. Penso que é urgente que nós... É negócio, é empresariado mesmo também. Por que o conhecimento tem que ser refinado? Porque nós temos um histórico de cooperativismo que falhou. Pessoas mobilizaram-se em torno da vontade, e a vontade não é uma variável relevante. Quer dizer, não é uma variável suficiente. O mais relevante é conhecimento. Tem de ter quadro. Alguns só fizeram isso. Não, mas desde o tempo colonial. Tem de ser mesmo gente que se especializa, dá o suporte para aquilo acontecer. Se isso não acontecer, vocês podem meter todo o Rangel unido, todo, todos os 2 milhões ou 8 milhões que nós temos aqui reunidos, não vamos avançar. O cooperativismo, para mim, é uma coisa que temos que fazer urgente. O outro elemento importante está acontecendo no Brasil, em Portugal. Eu estive em Lisboa em 2011. E, curiosamente, o que despertei em Lisboa é que os portugueses não ficaram indiferentes com a diminuição pequena de rendimento que os portugueses estavam a ter. Eles tiveram aquela quando estavam falando aquilo que é crise. Eu estava lá, mas qual crise então que vocês estão a falar aqui? Nós nesse contexto, quer dizer, completamente recusados de tudo, qualquer coisa, achamos que é normal. Mas eu quero falar de lá, a Igreja Católica posicionou-se lá e ela criou duas variáveis importantes. Criou aquilo que chama franchising social. É a Caritas, a mesma Caritas que nós temos aqui. Lá não ficou indiferente a diminuição tangente do rendimento deles. Mas nós aqui nem sequer rendimento temos, nem diminuição, não há rendimento. Temos pessoas que não têm rendimento. Então, o papel daqueles que cresceram, tem uma questão histórica, uma questão natural, é efetivamente de apoiar, de estar ao lado daqueles que não estão a crescer. É uma questão de ética. Então, os fortes têm que assumir esse papel, sobretudo os fortes ligados à Igreja, à nossa Igreja Católica. Eu sou católico também. Temos que efetivamente assumir esse papel de imitar. Se não conseguimos fazer de competência autónoma, podemos imitar. A questão do franchising também pode ser um caminho. Portanto, o cooperativo, o franchising tem que ser feito pelos fortes, não pode ser pelos fracos. Um dos fortes é a Igreja Católica. Nós podemos ajudar a Igreja Católica a assumir o franchising. Quem fala da Igreja Católica, também podia falar do SICA, que tem 5 milhões de membros. Então, o cooperativismo e o franchising, e no centro do conhecimento, para mim, podem ser caminhos para enfrentarmos de forma exitosa esses problemas que temos. Okay. Como é que o cooperativismo vai avançar com pessoas que não têm nada para comer? Não, por isso eu disse que tem que ter o conhecimento no centro. Existem modalidades enormes de cooperativa, há vários tipos de cooperativa. Não, está-se não, mesmo cooperativas também, porque começam assim e depois evoluem. Mas eu vou deixar esse assunto para um próximo debate. Nós temos em mira convidar alguém que vai falar sobre o cooperativismo como um mecanismo de redução da pobreza. E vamos discutir mais detalhadamente sobre o cooperativismo. Mas né? E há bons exemplos na questão do cooperativismo. Sim, bons exemplos. Até pequenos. Vocês observam as hungueras, né? As hungueras fazem a tal de chiquita todos os dias, né? Sabem? Uhum. Isso lhe tem ajudado. É preciso aprofundar essa maneira que elas usam. Às vezes são 10 ou 8, 100 kwanzas cada dia. Uma senhora leva por dia em casa 2 mil kwanzas. É interessante perceber isso, meu. Seria interessante aprofundar esse estudo. Eu estou plenamente de acordo quando se fala aqui do cooperativismo. Eu penso que é interessante, mesmo entre nós, né? Cooperar em vez de competir, né? Cooperar. Acho que cooperar cai mais, mesmo na questão da coletividade, cooperar. Mas em vez de competir, vamos cooperar um pouco mais, né? Cooperar com o Nelson nas ideias, cooperar com o João Domingos nas ideias. Eu penso que ganharíamos mais se tivéssemos que ir na perspectiva de competir. Essa questão que o Adão traz logo no início, é competir. Quer dizer, ou o Nelson tem um plasma, como ele conseguiu, não sei, eu também tenho que ter. É competir, está vendo? Se nós olharmos na perspectiva de cooperar, seria diferente. Lá, dá um abraço, pô, sim senhora, você está a cooperar. Você não, também quer ter. É competir. Eu penso que há bons exemplos nessa questão da cooperatividade. Eu gosto muito de olhar para essas senhoras que zungam na rua, assim, no mercado lá, aquela fila do tomate. Hoje quem vai levar é a mãe. Hoje quem vai levar é a mamã. É verdade. Agora, essa questão das pessoas que vivem sem coisas por dia é extremamente complexa. É extremamente complexa. Eu gostaria de dar um contributo sobre o que falou das pessoas que têm poucos recursos, né? Eu reconheço isto e não sou a favor desse estado de coisas, porque é repugnante, né, para a dignidade das pessoas viverem sem nada. Mas é impressionante como é que muitas dessas pessoas que nós estamos a defender, se fores mesmo também no bairro, ele não tem mais, sempre bebe, no telefone dela às vezes saldo não falta. É incrível, eu observo muito isso. Sim, eu observo. Alguns até têm telefone mais caro que o meu que trabalha. Eu fico a me perguntar, mas como é? Se o meu sapato até está assim, o dele está tá melhor, mas ele não tem e está a pedir. É, já é uma outra dimensão da coisa. Não é exatamente, às vezes, o recurso que não se tem, mas é a forma como se gere e as prioridades que se estabelece. E outro tipo de situações, às vezes, que perturbam as pessoas, que faz caírem na frustração, etc. Aí já envolve uma outra série de intervenções, né? Outras coisas. Mas, às vezes, nem sempre o caminho é por aí. Porque há pessoas que têm pouco, só que gastam muito mal o pouco que têm em outras coisas que não são importantes. Tá vendo? Sim, eu tô de pleno acordo. Mas o que eu estou a querer levar como reflexão é que precisamos educar as pessoas da forma como gerem, mesmo o pouco que têm, não é? Mesmo o bocado que têm, e tirar a ideia das pessoas de que, bom, eu não tenho sempre. E se colocar numa condição de... tipo, vítima e de... Olha, vou lhe dizer uma coisa. Nós trabalhamos com projetos, sempre apoiamos financiamento às comunidades, né? A comunidade, mesmo a receber várias vezes... E falando em comunidade, podemos até reduzir isso a associações. Há uns que já receberam não sei quantas vezes o financiamento, mas ele nunca tem, quer sempre. Quer mais. Mas, então, não é uma questão dele não ter o recurso. Ele não soube gerir até o que já recebeu. E depois vive na dependência, que é sempre receber. Então, isto também não ajuda ao desenvolvimento. Se calhar nós precisamos de outro tipo de intervenção às pessoas, que tem a ver mesmo com a própria educação, a mudança desse tipo de comportamentos e de práticas. Precisamos mudar as práticas das pessoas, das famílias. Por exemplo, quantas pessoas nas famílias, aquelas que têm um recurso fixo, por exemplo, do salário, quantos de nós, nas nossas casas, fizemos um orçamento na família? Ok, o meu rendimento é 200 mil ou 100, para quem ganha esse dinheiro, ou 50, da esposa X. Vocês fazem o orçamento de quanto o rendimento vai entrar e dividir isso para as diferentes prioridades que vocês têm, não é? E dizer disto é para a saúde, isto é para isto, isto é para isso, e o que sobra é isto, não é? É para uma poupança, por exemplo. Quantos de nós? Não, cada um recebe e depois começam a fazer compra, vão na praça, tirou. Às vezes o próprio marido já fez as compras, a mulher também faz, duplicou a despesa. Quer dizer, e depois já não tem mais, assustaram, acabou. Oh, mas como acabou? O Samunga até ganha 200, a mulher também 200. Está a perceber, né? É? Ok. Sim. Gostaria de tocar um pouco no ponto da poupança como um meio de combate. Da saída da pobreza. Eu tenho acompanhado, né? Acho que sou privilegiado por ter amigos de diferentes idades, e falo com alguns mais velhos, e eles referenciam que fazem a poupança, mas a poupança virada para o lado, as famílias mais pobres, a poupança são viradas para o lado de que quando o meu filho tiver doente, por exemplo, vou pôr o dinheiro aí. Essa poupança, muitos dos financeiros, muitos empresários, não fazem uma poupança desta visão. Então, se vermos, a poupança que eles fazem é uma poupança virada ao investimento, é uma poupança virada a combater os problemas a vir na família. Acho que esse é o grande problema que nós temos na nossa sociedade. Os meus pais também fazem poupança, e até eu noto isso a partir de casa também. Você quando vê eles a pouparem, tem aquele pensamento de que caso advenha um problema, este é o dinheiro que vamos pôr. Não é uma poupança que eu poupo porque penso em investir aqui ou penso em investir ali. O investimento combate a pobreza mais do que uma poupança virada para o combate dos problemas diários, problemas de educação e saúde, que serão problemas que o Estado acho que tem mais um papel relevante no combate a isso. Oferecendo uma educação para todos, por exemplo, oferecendo serviços de saúde grátis, por exemplo, facilitaria naquilo que é uma poupança virada ao empreendedorismo do que virada a resolver problemas que podem advir em qualquer momento em uma família. Talvez o Adão pode falar um pouco da poupança para consumo e poupança para investimento. Vou só comentar. O Nelson falava de quando esteve em Portugal em 2011, não notou este alvoroço todo em relação à pobreza, né? Porque essas questões básicas estão cauteladas. Essas pessoas básicas como energia, água, e saúde em Portugal estão acauteladas. Tu não pode comprar isso. Estás a ver? Porque eu tive a dias e estive a falar com o nosso colega, o Amilcar. Ele disse assim: em Angola, no final do dia, todos nós ficamos, somos políticos. Mas somos políticos por quê? Né? Dizem que o homem é um animal político, mas nós aqui a nossa política é muito básica. Porque nós temos problemas sérios de água, energia e saúde. Yeah. E onde vai o destino da nossa população? Vai nisso. Yeah. Yeah. Então estamos a dizer que o Estado não está a cumprir a responsabilidade dele. Yeah. Conta de luz e água muda todos os meses. Muito bem. Eu acho que é muito boa reflexão. Imaginemos se tivéssemos vários grupos a refletir em torno dessas questões e encontrar soluções próprias. Porque a questão da pobreza, o governo deve criar oportunidades, criar políticas e criar oportunidades. Regular a economia, criar infraestruturas e fazer com que o cidadão encontre nisto vantagens para poder empreender. Quem proporciona o emprego, quem cria emprego, não é o governo, é o próprio cidadão. Com os seus investimentos, vai criar emprego. Por isso é que o governo tem que definir, criar políticas favoráveis para estimular o investimento privado. Para criar esse emprego. Se nós não tivermos, e a base que nós acho que estamos de acordo que a educação é fundamental. A educação financeira, a cultura, para regular as nossas, para corrigir as boas práticas. E se cada um de nós fazer o exercício, deve mesmo sentar até o melhor sentido de pensar sempre, que eu costumo dizer, é na casa de banho. Você está aí silenciosamente a refletir naquilo que você já pegou, o que você fez com essas coisas, e se tivesse nesta altura com as ideias brilhantes que vocês têm agora, como você iria fazer, como isso iria transformar a sua vida. Olha no horizonte do número de trabalhadores que temos, que muitos também ganham bem, mas que investimento essas pessoas têm. Cada pessoa que trabalha, se tivesse poupado, para, se tivesse uma poupança virada no investimento, criar projetos geradores de riqueza, quantos números de postos de trabalho teriam sido criados com esta cultura? Adão, desculpa cortar o seu raciocínio, mas eu quero trazer uma reflexão aqui que eu acho que é importante. A nossa cultura é muito de consumo. Por isso, mais uma vez, eu acho que a educação é fundamental. Nós estamos muito habituados só a consumir. Nós não queremos criar. E com isso, se não criarmos, não vamos criar riqueza. Não vamos criar emprego. Você vê o pensamento das pessoas, por exemplo, que estão na universidade. Ninguém está a estudar, ou dificilmente as pessoas estão a estudar, para depois criar algo. Ele está a estudar para entrar no Estado. Está a estudar para entrar... Quer dizer, ele próprio não pensa em, não, eu estou a estudar e vou desenhar um... É obviamente que esse pensamento deve ser acompanhado a um ambiente que o Estado deve criar do outro lado para favorecer isso. Porque é aquilo que estamos a dizer, até o cidadão tem iniciativa. Mas se eu tenho que usar a maior parte dos meus recursos para depois me tratar da minha saúde, porque o ambiente no bairro tem sempre lixo, não tem água, eu vou ter muitas doenças e a maior parte dos recursos que eu quero poupar, eu vou ter que usar para isso. E o ciclo da pobreza continua. Do outro lado também, do outro lado, uma pessoa que tem uma economia, que sabe controlar as suas despesas, também consegue prevenir determinadas situações. Criar ótimas prevenções para poder contrapor isso. Se nós não fizermos a nossa parte, imagina, nós estamos a dar argumento a quem está a fazer mal o seu trabalho. abre-se linha de crédito, as pessoas vão lá aderir os créditos e gastam dinheiro. Muitos até, ele recebe 1.500.000, pega 500, compra uma vida, 250 compra um terreno, com a meia dúzia de blocos, deixa ali, desviou e o resto vai gastando assim, sem fazer nenhuma coisa. Na esperança de que depois exatamente. Vai. Então, desculpa a minha ignorância, mas o que é que deve ser poupado? Aquilo que resta depois de atender aqueles que são as necessidades básicas que não podemos adiar, ou antes de eu satisfazer essas necessidades básicas que não devo adiar, devo poupar alguma coisa? Tem que considerar a poupança como um imposto, um segurança social. Faz parte de... Quando você recebe, antes de pensar tirar um quanto para comprar uma gasosa, tira. Dá-lhe um exemplo da igreja. Muita gente que paga dízimo diz-se que antes de você usar mesmo o próprio dinheiro, naquele dia você tira o dízimo. Está vendo? É mesmo assim. Tira lá o teu dízimo. É a mesma coisa. Tira lá essa percentagem. E... Agora, não afeta. É importante que tu olhes para as tuas necessidades da seguinte forma. Nas tuas necessidades, você tem as despesas fixas. Aquelas que você mensalmente tem que fazer, não altera. Tens que pagar a escola do filho mensalmente. E que independentemente não vão ser fixos. Resumido assim, espera só. Não tem disciplinado. Sim, exato. Agora, tem aquelas outras despesas que não são fixas, são variáveis e eu posso sacrificar ou reduzir. Hã? Você não vai comprar perfume todos os meses. Não vai. Não vais comprar calçado todos os meses. Muito alerta com aquela necessidade. É mais ou menos assim. Nem o salto para todos os meses. Elogiado. Eu tenho a obrigação de que tenho que pagar luz. Onde é a luz? Tenho que pagar água. O que é que acontece? Independentemente do consumo, às vezes o preço aumenta. O preço daqui é da luz? Da luz. Aumenta todos os meses. Sim, mesmo assim. Essa questão da poupança é um bocadinho para nós. Vamos habituando a esses termos hoje, tentar exercitar. É um exercício difícil de fazer. Mas a disciplina tem que estar acima de tudo. Posso dar um exemplo? O capitão está falando essas questões, trouxe essa questão, esse exemplo, essa questão assim. Depois de. Ainda assim, falou da energia. Um caso concreto. Você até tem um dinheiro lá guardado, né? A tal poupança. Eu vivi isso há dias. A energia foi, está muito quente. O moço na verdade está aí, não tinha combustível. Tinha que tirar 5 mil para comprar combustível na poupança que eu tinha. Eu não vou ficar aí no calor, é complicado. Esse é um exemplo concreto. Eu não ia apanhar sono. Nós temos problemas sérios. Sim, mas a poupança, não, mas a poupança não também poupança. Serve mesmo para atender essas imprevistos, etc. Não, mas tá o que está sendo trabalhado? Quando nós estamos a fazer, é uma poupança. Temos poupança. Quando você está a fazer a poupança, você tem que definir categorias. Exatamente. Tens a categoria para investimento de projetos futuros. Exatamente. Este, por mais que você tenha problema, não, mas meu amigo, problemas nunca vão faltar. Primeiro. Segundo, isso é uma regra na economia. As nossas necessidades sempre vão ser maiores do que os recursos. Sempre. Aliás, a própria economia diz que é tão escasso. Sim. Tem que ter a consciência disso. Porque senão nunca vai chegar lá. O ator do Gamer compara a poupança para o investimento futuro com a cabra. A cabra é capitada. Se você exterminar, acabou. Adiou. E depois que você continuar a adiar o projeto para o futuro, tem que saber que você está aproximado do futuro. Depois o futuro torna-se presente. E quando ele tornar-se presente, você já não tem outras oportunidades. Vai fazer como? Vale a pena você ser velho, rodeado de pessoas, do que velho, pobre e sozinho. A maior probabilidade de você ter gente ao seu redor é você ter capital. Exato. Ok, por favor. Certo, eu sou o Wilmir Chivinda, senhor. E a minha questão, depois da oratoria que o senhor Adão fez, eu gostaria de saber sobre a inteligência emocional que passa ao dia. Você falou muito acerca disso. Estávamos a falar muito de poupança e também de gastos. Há economistas que dizem que há pessoas que quando têm a oportunidade de adquirir um valor milionário e acabam perdendo esse valor em menos de um mês. Porque quanto maior dinheiro eles tiverem, maiores são as despesas. E está-se falando aqui da cultura financeira. Então, para o senhor Adão como ativista, alguém que tem espalhado a cultura financeira, qual o papel da inteligência emocional faça isso? Porque eu penso que a inteligência intelectual não é simplesmente fundamental para alcançar a se tornar uma pessoa rica. Obrigado, Adão. Muito obrigado. Colocou uma questão fundamental. Estamos a falar da inteligência emocional. Temos que saber que no nosso cérebro nós temos o lado cognitivo e temos o lado que controla o nosso lado psicomotor. O lado cognitivo é que controla a nossa inteligência. E quando estamos a falar da inteligência, estamos a falar do facto lógico. Estamos a falar o primeiro, pensar primeiro, depois fazer. A emoção é a parte irracional que nós vamos fazendo sem pensar. Imaginemos que recebes hoje 100 mil kwanzas, se não levar para casa para pensar o que fazer com 100 mil kwanzas, acabará por realizar despesas. Quando chegar em casa, você vai dar conta de onde devia comprar isso. Isso também é importante. Por quê? Você usou o lado irracional, a emoção. Por isso é que a inteligência intelectual, em que aquilo que a pessoa aprende na escola não é determinante para você ganhar a cultura financeira. Porque senão, quase todos os quadros formados seriam ricos. E temos muitos formados, quando trabalhavam, tinha disponibilidade, todos os dias. Sofreu um acidente, perdeu o emprego, toda aquela disponibilidade acabou. Não podia. Porque quando nós estamos a trabalhar, temos potencialidade. Como nós aproveitamos esta potencialidade, oportunidade de construir fundo para nós sermos dependentes financeiramente, colocar ali algo a trabalhar para nós. Quer dizer que uma pequena parte das pessoas que aproveitam esse potencial e conseguem realizar, conseguem fazer um investimento, pequeno ou grande, mas conseguem, e depois tem uma velhice feliz. Nós temos algumas pessoas quando eram jovens, ao trabalhar, fizeram alguns investimentos, construíram casa, meteram em aluguel. Fazer casa para repouso e férias, isto é uma ilusão do presente. Okay? Mas se no futuro, se este não tiver a dar o retorno de investimento só para férias, quando terminar a sua fase de sucesso, e como habituou uma vida que não lhe pertencia, que você confundia e aquela vida lhe pertence, o que vai acelerar vender a maior parte das coisas que tem. Quando começar a despertar e tem que investir para tirar rendimento, já que faz o foco não faz nada. Esta é mais ou menos a relação. Então, nesse caso, doença emocional, nesse caso. Excessivo. Também, uma vez que é uma inteligência emocional, e nós somos seres humanos, estamos dotados de sentimentos, emoções, e perante ao mundo capitalista que nós estamos, ou especificamente cá em Angola, ou um país capitalista, isso é o oferta, assim, aparecem coisas novas, e as pessoas têm a tendência de querer adquirir para satisfazer uma determinada necessidade. Como poder educar essa inteligência emocional? Não simplesmente falar que não vou comprar, mas como poder educar, saber? Não posso adquirir. Como poder educar? É isso que nós estamos sim, a fazer. Por exemplo, a missão. Eu, quando fui contactado por esse ator, ele me entregou para verificar. Pois é. Eu vi o livro. Eu disse que o livro contém alguns erros, mas que não muda o conteúdo do pensamento que se quer transmitir. Nas futuras edições, pode-se melhorar os erros, mas que é um livro que não é para colocar simplesmente nas prateleiras de livraria, para edições comprar, mas sim é potencial para desenvolver um projeto de educação financeira, porque muitos de nós, a nossa população, precisa. Nós, africanos, precisamos. Primeiro, nas escolas, nós aprendemos como gerir coisas do mundo. Não recebemos estímulo suficiente para ir construir o que é nosso. Fazer algo para mim, gastar. E muitas vezes nos remetemos numa situação de dependência, aquilo que inconscientemente. E quando aparece alguém a nos chamar a atenção para mudarmos o nosso comportamento, sabemos que a mudança de atitude acarreta consigo alguns conflitos. Por um lado, forma como você gostava de satisfazer as suas necessidades e, por outro lado, o novo comportamento que você deve adquirir para sair daquelas más práticas. Então, acredito que para aqueles que trabalham no campo da educação cívica sobre higiene e saúde, sabemos que a atitude que coloca a saúde do outro em risco, tanto é condenado do ponto de vista legal, da lei da educação administrativa, como também do ponto de vista moral e ética, de convivência social. Mas, se você chamar a atenção e dizer, você não vai estar água ali, quer dizer, você, sim, primeiro dia ainda não vai te responder, mas se você se meter terceira vez, você vai discutir. É uma coisa, quer dizer, é uma ação que põe em risco a saúde da sua própria família. Esta mudança de comportamento é natural quando você está de cara bem, temos que regular que não se despede, quer dizer, vou morrer quando para poupar, vou guardar dinheiro quando amanhã, quando eu morrer, quem vai ficar com ele? E alguém sempre entra em defesa para continuar a fazer as mesmas práticas. Resistência. Vamos no nosso parlamento, quantos ganham os nossos deputados? Investiga. Quantos têm empreendimento que estão a gerar renda e emprego? Não é uma questão de. É que já falamos aqui, não é uma questão de ter. De ter. Porque muitos têm aí. Não fazer nada. Usam aquilo para quê? Para consumo, para diversão, para... É para isso. Acho que há um grupo que isso acontece. Porque se vamos, já estávamos a falar do crédito, ainda voltando um pouco. As pessoas foram educadas mesmo assim. Emprestar dinheiro para gastar tudo. Quais são as pessoas que foram privilegiadas na época do crédito para fazer? Aquelas que vieram com boa fé não foram privilegiados nesse caso. Então, também é um estudo mais aprofundado que a gente deve fazer, até se for possível, um projeto. Porque é preciso nós pegar primeiro na cultura mesmo, na cultura, depois na pragmatização. Não, mas uma coisa é, se olharmos para a história do nosso país também, sim, temos que olhar para o contexto e vermos que há uma cultura ainda de dependência, sim, dependência muito grande. Está vendo? As pessoas só querem receber dos outros. Não quer fazer um esforço dele próprio, porque o fazer um esforço você próprio exige você sacrificar muitas coisas que você gostaria no presente, e esse é um segredo da riqueza, é um segredo da poupança. É você sacrificar no presente alguns, aquilo que o Adanta chama, desejos. Porque há coisas que nós queremos, é só desejo. Não é uma necessidade que, se eu não fizer, vou morrer. Do tipo, se eu não comer hoje, eu morro. Isso não é desejo, isso é uma necessidade. Agora, outras coisas que são desejo. Se eu não ter hoje isso, não vou morrer, nem vai acontecer nada. Então, eu sacrifico isso agora para ter isso no futuro. E nós temos um outro problema, Dão. Nós, em África, em Angola, eu vou falar em Angola em particular, nós não olhamos muito o futuro porque achamos que eu nem vou chegar ali até. Então olha para a esperança de vida, é melhor fazer mesmo já isso agora. Isso aqui, então, isso tem que se desenvolver nas pessoas, tá vendo? O sistema provocou isso. Isso foi concluído. Vou me remeter a um caso. Não, o Lunda, quanta gente diz que são preguiçosos? Isso foi construído. O Adão provavelmente conhece melhor do que eu, que andou lá naqueles papéis da problema, etc. Então, também conheço o Lunda. O que aconteceu no passado? Você não podia ir para lá, está contado com a Vaz Amante, estão estudando por dia tudo. Percebe? E hoje, isso foi retirado. O cachorro vive em conflito constante. É um pouco entre nós aqui. Eu, às vezes, olho para o discurso oficial. Queremos promover o empreendedorismo, queremos promover o capital, o comércio livre, etc. Mas a prática continua a ser amarrada. Tu vês na televisão, uma associação, não sei o que lá, continua a dar arroz das pessoas sem muito esforço. Será que isso constrói esse pensamento? Seleção não estuda. Mais a dependência. Está bem? Vai inaugurar um chafariz, a pessoa tem que bater palma. A graças. Tu estás a dizer que é sua, estás a dizer que é sua. Está bem? Muito obrigado. Isso não muda. Não muda o contexto. Já vamos continuar a ficar dependentes. Vão dizer, não, o Estado vai fazer. Okay. Agora, como mudar isso? Ok, está bem. Então, acho que estamos mesmo no fim. Obrigado, colegas, por essa reflexão. Eu vou dar mais uns minutos ao Adão. Se quiser deixar uma mensagem ao sairmos daqui, que as pessoas podem levar consigo para suas casas, etc. Tem como fazem os outros, tem um minuto. O meu conselho. Até é um desafio que eu queria deixar. Nós podemos, nós que estamos aqui, criar um grupo de poupança. Porque mensalmente podemos fazer balanço aqui das nossas práticas, se estamos a fazer essas poupanças, para até o final de dezembro, no final do ano, olhar quantos de nós conseguiram resistir das tentativas. E dizer que eu comecei a utilizar o método tal e, segundo o plano, ia terminar o ano com X e consegui. Portanto, esse seria um grande exemplo de fazermos essa poupança para o sentido de aplicar. O importante é começar. O difícil é você sempre estar a guiar. Se você decidir, tal como construímos as nossas casas, decidimos que eu tenho que comprar terreno para construir casa, fechei os olhos, passamos também algumas dificuldades, mas conseguimos pôr aí o terreno. Quando conseguimos o terreno, tudo que entrar agora é para comprar material de construção. Quer dizer que aquilo é uma determinação, por isso é que a poupança existe uma decisão corajosa. E com isso, agradeço. Da forma como debate, o seu vizinho, um amigo, para ver se conseguimos fazer algo para nós, começarmos nós a fazer, para depois exigir do outro lado. Muito obrigado, Adão. Obrigado. Uma palavra, salve.